Thank you. Azul 95400, Aracaju, frequência 120.3, serviço radar encerrado. Câmara 1203, 9540. Delta 3170, chega na Mari, deixa para o nível 050. Saturna. 8505, prossiga. Autorizado para Sierra Bravo Juliette Uniforme 050, da cola da 10, com o perfil da saída Lotar, após decolagem curva esquerda, aciona 5425 no transponder e o controle 120, decimal 8. Treinamento correto, acionamento a critério, chame o cano por antes do táxi, 8505 da Força Aérea. localizador está a 3170. 3170, livre LS, chame torre 11895. 395, olá. Salvador, bom dia, OTAN 3170, passa a externa, passa travada. Bom dia, 3170, tem contato visual, TNI pouso, pista no 0180, 0 graus com 9 nós, informa chuva, pista úmida. Autorizado, pouso na 10, OTAN 3170. Livre até a interseção hotel, reporte para ingressão no zero. American 230, go ahead. Boa noite, American 230, gate 11, requesting clearance for Miami, flight level 340. Stand by, it's a clearance to American 230. Tá 3170, no solo 11, livre à direita, prossegue via Alfa, Juliette, vai pro 01 no pátio principal. Direita na Alfa, Juliette, para o 01, na principal, tá 3170. Corre 1 no noite decimal 95. .505, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-8-0 graus com 13-9. Zero 8505, decolou os 1-5, controle 120, decimal 8. Controle 208. American 230, ready to copy. American 230, go ahead. It's clear to Miami, flight level 340. Runway 10, your departure will be Momo and Nini transition, November Echo, November India Mike. After going to turn left via Upper Zulu 20, confirm your route. Skulk 5427 and frequency approach 120.8. American 230, here to Miami, flight level 340, runway 10, Momo departure with a landing transition, left turn to intercept Upper Zulu 20, walk 5427 and frequency 120.8. Your transition is Nini, November, Echo, November, India, Mike. Tractor, come for pushback and tag, gate 11, thank you. Muito obrigado, boa noite. Atmosfera 8505, dá presente em rota, Juazeiro. Dá presente direto de Juazeiro, grato. Salvador American 230, ready for push gate 1-1. Clear, push come for taxi, sir. Taxi 30, it's clear, push come for taxi. American 230. do Bom Dia, Hotel 3520, tem informação grau, caminhão para 1-0. 2-0, bom dia. Fui pro de Itaque para a chegada a Mari, desse hotel 050. 050 na proa de Itaque, da 3520, chegada a Mari. Série 8505, no ponto estimado de pouso. A estimada de pouso é 0625. Copiado. American 230 is ready for taxi. Approved to taxi by MN in April, India. And Alpha, hold point, calm, ready to take off. Okay, April, India, and hold sort of Alpha. And Alpha, hold sort of the runway, American 230. 3520, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador de 1015. 2000, 015, reporte aplicado até 3020. Comandante, muito bom dia, o voo 1992, tem informação Bravo, autorização para registro. 1992, muito bom dia. Para Recife, está autorizado o nível 370, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída PUCA, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5431 no transponder, no 208, a frequência do controle. 370, ao nível autorizado, decola da pista 1-0, com curva esquerda, no perfil da PUCA, Aru, 5431 no transponder, 208 no controle, gol 1-1-9-2. Cotejamento correto, chame quando pronto para o push no 10. Contará. Agora o centro Recife em 125, decimal 45, alterna 12685. Okay, 230 is ready. Clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 08 knots. Okay, clear for line up and take off runway 10, American 230. Houston 230, airborne at 34, contact approach 120.8. 120.8, good day, Mark 9. Roger, good evening, American 230 is with you out of 2000, request by 340. Morning, America 230, radio center, climb again 340, mobile departure. Roger, by 340, mobile departure, American 230.